Solo Solo, Zona 63, Corsa 1, 1, 1, feedback, estacionamento. Corsa 63, 1, 5, autorizado, feedback, estacionamento, Champartai. Autorizado, Champartai. Delta. Assine, Vitor, pelo Delta. A presença está em condições visuais, só põe mudança de regras. Vitor, gente, plano ISS cancelado aos 1732, desça para 1.000 pés em condições visuais na proa de Ceasa. Pode ir para 1.500 pés visual na proa da Ceasa. Vitor, pelo Delta. Chinem 142 autorizado, tiver cancelamento, chama para o tag. Chinem 315 ao solo. 3, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 9. 315, confirme, iniciando o feedback. Gente, chama para o tag. Xanem 6326, livrou na sua escuta. Xanem 6326, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Roma 966, desce guia para 2.000 pés, ajuste no 015. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportaremos estabilizados, 1-0 no centro. Xanem 6321, informação Romeu. Xanem 6321, informação Romeu, para Brasília, está pronto para cópia. Pronto para cópia. Xanem 6321, autorizado Brasília, via rota do ponto de voo, nível 360. Colada pista 1-0, após a colagem curva direita, subida árvore, eleva. Transponder 5523, controle 119, decimal 35. Brasília autorizado 360, rota do plano 10, curva direita, árvore eleva, interceptor via pêndulo 107. 5523, transponder, controle após 119, decimal 35. Oxenem 321 no portão 06. Oxenem 321 no cortejamento correto, no portão 62, deixem pronto, chega a cancelamento. Chamalo aí, senhor. 015. Azul 2714, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Chame 326, mantenha a posição, chata que você gilete. Manteremos. Temos bom voo. Obrigado. Chame agora, tá? 163 a bordo, 5:10, Galeão. Tanaia 6315, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no zero, via Pátio Uni Índia. Próximo a ponto de espera, chame a torre, frequência 118.6. O ajuste de altímetro no zero, 15. Galeão 0915, via Pátio Uni Índia, ponto de espera, sinal... Antes da Juliette, chame a 326. Gente, 6326, mantenha a posição, antes do ataque da Juliette. Mantém. Autorização de tráfego ideal. Voo 2017, chama em 121.9 para autorização. 219. Fala Salvador, voo 2017, autorização de tráfego ideal. Salvador, Xenia 142, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, torre 1860, com ajuste de altímetro no zero, no 5. Autorizado, Montera 118.60, ajuste no 095, Xenia 142. Fala Salvador, voo 2017. 2017, formação em curso Romeu, aguarde para corte. Aproximando pelo setor Nordeste, no meu pé, visão com o campo. Papatango Vitor Kilo Delta, ajuste no 05, ingresso final no 7, reporte no através da Enrimar. Final no 7, reporte através da Enrimar, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta 118.60, o controle está te chamando aí. Após a passagem do R2-320 da companhia, que vai seguir para o ponto de espera, autorizado o ingresso. Juliette, remota 1-3. Juliette para o remota 1-3 após para a nave da companhia, 6326. Voo 2017, pronto a corte. Voo 2017, autorizado para Ilhéus, via rota do ponto de voo, nível 240. Pistão no zero após decolagem curva direita, subida da El, transição coral. Transponder 5540, controle 119.35. 240, ideal, rota, decolando 1-0, curva direita após decolagem da El, transição coral. 5540, transponder e 1935 ao controle. 2017, cotejamento correto, chama para pushback e estacionamento. Capitão Vasco Lima, que é informação em curso Romeu, confirme intenções do voo. Conforme 050, radial 098, retorno, voo de Recife, estamos na área para autorização. Sete, aguarde, corta o Capitão Vasco Lima, que é. Confirmando, se afasta na radial 098. Gente, aguarde para fora, baixo que anima que seja. Salve, Salvador, Del 3154, para ingresso Alfa. Del 3154, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Del 3154. 66, complete a final e chame torre 1895. 1895. E decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 069. 34, pistão de acionamento. 3193, autorizado, cheque acionamento, chama para o táxi. Se mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego depois da Avianca, alinhando para decolagem, pista no zero. E um Carajá, Papa Alfa Tango 4, curta final para pouso na 1-7. 7, 1-9-6. Acho que ele vai ser ao solo. Tá, eu acho que ele vai ser ao solo. Patango Vitor Kilo Delta no solo de 40, confirme local de estacionamento. Gente, libera direita, tá com seu papau, estacionar frequência livre. 6326. O senhor informou pra gente o 13, estão chamando a gente no 14 aqui, mudou o... Gente, acompanha o balizador, a gente tem aqui informação de 1-3, o 6320. Poxa, eu tô encostando no 1-4 aqui. 6315, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, aquele cordial pode. Boa tarde, o Papatango Vitorinho e Juliette. Papatango Vitorinho e Juliette, boa tarde. Mantenha reporte na final da ruta final para pouso pistão no 7, a 3 milhas aproximadamente. Informa o tráfego Boeing 737 na Gol, sinal para pouso 90. Sim, adianta. Está ciente que prosseguirá como número 2. Já tem o tráfego à vista na final da 190, Vitorinho e Juliette. Papatango Vitorinho e Juliette, confirme o tipo do equipamento? É um Papa Alfa 32. Gente, Papa Alfa 32. Voo no 966 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós. Informa o tráfego aproximadamente 5 milhas da cabeceira no 7, Papa Alfa 32, para pouso na pista no 7. 7, 1, 9, 6, 6. Hermes 1, 4, 2, decola os 4, 2, transfere controle Salvador em 1, 1, 9, decimal 3, 5. Chame pronto para 4. Panamá 1142, acione identificação. Corrijo. Contato cadana decolagem. Subavia saída Pucca para o nível 350. Subindo via Pucca para o 350, Chinel 1142. Final de 3 milhas da 1-7, o Vitor India Juliette. Gente, Papatango Vitor India Juliette, mantém aproximação, aguarde autorização para a pouso. India Juliette. 1-4-2. Papatango Vitor Inter Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 08 nós. Livre 17, dia Júlio. Chaler 6315, autorizando alinhar e manter, pista no 0. Uma 26. Uma 26, autorizado para Natal, via rota do plano de voo, nível 090. Decola da pista no 0, curva esquerda, subida Conde. Aciona transponder 0274, controle 119, decimal 35. Uma 26, protegimento correto no pátio militar, chama pronto para o ataque. Valeu, Salvador, bom dia, azul. 4065. Azul 4065, formação em curso Sierra, mantém a escuta aguardando para código. Voo 966, atualizar ataque de alta, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta o instrumento, voo 9-6. 3193, está com 1-6-0 a bordo, pronto para o táxi. 3193, confirme a autonomia alternativa. 3:40, Guarulhos. 3193, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia, próximo a ponto de espera torre, 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-5. 1-0-9-5, ok, via Índia, o ponto de espera 1-2-9-5-2, 3193, boa tarde. Voo no 966, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, voo no 966. Azul 4065, pronto 4. Solo Salvador, Chanel 6321, pushback acionamento, portão 6, 12. Oceaneme 321 autorizado, se tiver questionamento, chama para o táxi. Autorizado, repórter da táxi, Oceaneme 321. Polo azul, 4065, pronto, está quatro. Azul 4065, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Decolada pista no zero, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Transponder 5536, controle 119, decimal 35. Autorizado Campinas, 340, decolada no zero, com curva direita, pega da El, Leda, Motiva. Pega rota do plano 5536, transponder, controle 1935, azul 4065. Azul 4065, conta de Renato correto, chame para puxar o questionamento. Israel 360, 6315 3193, ponto de espera, pronto para decolagem. Já 3193, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 1-0, 3-9, 3-9-3. Gente, Vitor, Índia Juliette, pista livre, ao estacionar, frequência livre. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 09 nós. Autorizada alinhar e decolar 10, tá 3193. Número 6, táxi autorizado, reporte na táxi ao hotel, altímetro no zero, no 5. Então, 1-2-5-5 e 1-2-5, Oceaneer 6, 1-4-2, seu retorno. Afirmo, com voo. Oscar Lima, que tem informação Sierra, confirmando se afasta na radial 098 até 30 milhas, decola da 1-7. Ajuste no 0-1-5. E a ponte, comitinho, com 097. 104 mil. Então, eu acho que ali vai que você recoma a recepção. Solo é o Papatango Oscar Lima, right? Papatango Oscar Lima, que você recoma a recepção solo. Com uma, dois, meia na escuta do solo. Como recebe? Gente, dá um rumo a 2000, manter a posição e chame a torre, frequência 118, decimal 95. Salvador, legal, boa tarde, é o rumo a 2000, ao hotel, reporta as condições de desenvolvimento de exceção. Gente, rumo a 26, autorizado a alinhar e manter pista no 7 a partir da interseção hotel. E aqui, Marcelo, confirma, pista 1-0? Confirmando, pista 1-0. 1-0, vai dar manter rumo a 26. Acho que ali, MXA, confirmando, se afasta na radial 098 até 30 milhas, decola da pista 1-7. Gente, eu acho que a Lima X-Ray autorizado, voo local Salvador-Salvador, subida para o nível 050. Cola da pista no 7, curva esquerda, se afastando na radial 098 até 30 milhas. Aciona transponder 5524, controle 119, decimal 3. Escolhemos que você modificando o código 0126, transponder. 0126, o transponder para acionamento da Nairo, está o ataque. Sete, para acionamento, chama a torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1015, ótica número 6. Obrigado, boa tarde. Prova, salva, tudo bom. Nossa, São Romeu para o Galeão. 0, vento 120 graus, 07 nós. Linha de decolagem. Salvador, eu vou mandar nossa linha de trem. Papatão, Bosca Lima, Max Reis, solo Salvador. Tá, na era está aparecendo mesmo. Autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi, Oscar Lima, X-Ray. Gente, autorizado chamar a táxi, X-Ray. 1-0, 1-5. Destaque de Apatio no Índia, ponto de espera, torre 1895, o Oscar Lima, 1-2-1. Gol 659, transporte. Já que acionamento, gol 2017. Gol 2017 autorizado, já que acionamento tinha passado. Viva rebotando. Gol 659, transporte. Ah, afirmativo, prossiga. Gol 659, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Fala da pista do 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponde 5546, controle 119, decimal 35. Tipo coordenado, rumo a 26, gostaria de voar direto Natal. Reporto que já voou bem aqui nesse nível. Gente, rumo a 26, inicialmente voa direto com o Jaguar de coordenação com o controle Aracaju para voar direto Natal. E dá pra gente não vai voar direto com o rumo a 26. Salvador, boa tarde, é o passarelo 2231, na estação da Conterra, por gentileza, autorização, barreira. Passarelo 2231, informação Sierra, até a escuta aguardando para corte. Na escuta para corte 2231. Tem a matrícula da aeronave, papá. Pronto, espera, pronto. Janeme 321, autorizado a alinhar e manter pista no zero. É manter pista no zero, Janeme 321. Janeme foi acionado para o táxi 3 a bordo, 3 e 10, alternando Aracaju, lá na Aerostar. Oscar Nimax, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Na táxi, reporta na Papá, X-Ray. O destino é Ideus, confirme. Gente, Romeu Alfa Índia, mantenha presente proa, ascensão para o nível 125. Confirme ter feito plano de voo. Gente, Romeu Alfa Índia. Quero curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponde 5552, controle 119, decimal 35. 2231, autorizado a manhã 0 para a barreira, via rumo do plano de voo. Decolando a 0, primeira curva esquerda, bom posição VATAP. Transponde 5552 e o controle 1935. Passarelo 2231. Passarelo 2231, cotejamento correto, chama para o feedback acionamento. Botarinho para o funcionamento 2231. Bono 884, pronto, cópia. Pronto, cópia, consiga, senhor. Bono 884, autorizado, Aracaju, via rota do plano de voo, nível 230. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponde 5553, controle 119, decimal 35. Azul, 96, Romeu Alfa Fly Direct ETAP Position, descent flight level 050. Roger, direct ETAP, descent 050. Chanel 6315, chame torre, corrijo, chame centro Recife, frequência 1251, secundária 13325. Recife 251, Renan 3325, 6315, Renan. Obrigado. Valor azul 4462. O meu Alfa Indy, qual o tipo de equipamento? Alfa 4,5, está com 2 a bordo, a economia de 5 horas, ao final de abraço, tarde para baixo. Alfa Índia, acione 5520. Controle, arromba 26. Arromba 26, aguarde. 4462, desça para o nível 060. 060, 4462. Arromba 26, prossiga. Foi possível efetuar a coordenação por 26 voar direto para Natal? Aguarde, estamos efetuando coordenação. Graças. Controle Salvador, boa tarde, acione 6321. Xané 321 no contato radar na decolagem, subavia, sai da água para o nível 360. Para o nível 360, sai da água, Xané 321. Meu Alfa Índia, assim que possível, informe seu estimado de ingresso na terminal Ilhéus e estimado de pouso. Passa a terminal Ilhéus, 182. E estimado de pouso para 2035. Gente, Romeu Alfa Índia. 462, reduz a velocidade para 2409. 1 Bravo, aguarde. Tem a posição, aguarde coordenação. Bravo, controle de Salvador. Lima Kilo Bravo, na proa da rotatória, QNH10015, reporte para descido, Lima Kilo Bravo. 3193, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251 Grato, 3193. Passaram 97, desça via para 2000 pés, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. E a para 2000, a porta está estabilizada no localizador, gol no 097. 327 autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 380. Pistão no zero em uso após a colagem, curva à direita, subida da El, Leda e Rumo. Transponder 5561, controle 119, decimal 35. Autorizado Galeão 380, de upper 9857. Decola dono a zero, curva direita da El Leda Irume. Transponder 3935, controle a Xanem 3227. Confirmando 5561, código. 5561. Correto, 6227, pronto, joga estacionamento. Call gate. São anexas pronto para o posicionamento, 6227. Call gate, 6227. Grau 07, nós, dando curva à esquerda na medida do possível, no limite 20, mínimo de 600 pés. Gente, livre da colagem, curva na esquerda a partir de 600 pés, mandar para o possível, nós falei mais, dois. Siga via chegada a man, QNH 1015, reporte no ponto e dá a descida. Ok, chegada a man, reportará para a descida 2715. Controle 4462. 4462, o controle. Chegada, por favor. Poderia repetir a mensagem? a nossa frequência de chegada, azul 4462. Como no momento é o número 3, azul 4462, o tráfego número 1 já próximo da final. O tráfego número 2 está à sua esquerda, agora 10 horas 9 milhas, cruza nível 080 e descida um Airbus 330-200. 7462. Controle Salvador, Xané 6314, entre a Sierra. Xané 6314, acione identificação, desça via, chegada a Mari, para o nível 070, QNH 1 a 0 no 5. Acende, desça via 070, Xané 6314. Lima Quilo Bravo, desça para 1500 pés, QNH 1 a 0 no 5. Controle, o Papa Tango, Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima, X-Ray. Acione, suba para o nível 050, Oscar Lima, X-Ray. 10 para o 050, vai interceptar radial 098. Cruz 097, chame torre, Salvador em 118, decimal 95. 295, obrigado. Sou breve, senhor Serra, o controle. 7 Bravo Serra Serra, prossiga o visual via litoral norte, o Bravo Serra Serra, QNH 1 no 0 no 5 Salvador. 1 0 no 5, vai prosseguir pelo litoral norte, o Bravo Serra Serra. Controle 126, 5-0, 9-0, guarda e coordenação para voar direto na calça. 7 Ruma 26. Autorizado posicional 1-0-9-0-9-7. A bordo 3 horas e 50 de autonomia, alterna Guarulhos, está pronto para o ataque. Coromeia 59, autoriza ataques até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10 no 5. Via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 118, 95, voo no 659. Sul 9658, após etapa de saber chegada para 2000 pés, QNH 1-0 no 5, autorizado final e LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, Roger, descend 2000, Theta LS X-Ray, runway 10, Azul 9658. Roger. Roma 26. Solo Salvador, gol 1884, gate 4, pushback acionamento. 1884, aguarda. Após a passagem do Boeing da companhia, autorizado no 04. Gente, após a passagem da nave da companhia, autorizado, gol 1884. Instrução é do centro manter o passo a passo, via a aerovia, o Rumba 26. Informação, se possível, dar uma nova coordenação, o Rumba 26 já voou do dono nessa rota várias vezes, ok? Gente, aguarde, o Rumba 26. Posso ir para o 60, 4462. Rumba 2, corrigir. Azul 4462, vetor essa para sequenciamento, corre esquerda para o 010, o limite a radial 280 do VOR de Salvador, mantendo o nível 060. Para 4462, desça para 3000 pés de QNH, 1-0 no 5. Mesmo pés, 1-0 no 5, 4462. 1-0 no 7. Oi, Salvador, bom dia, eu vou nomear a pista de quando espera pronto. Gol 2-0 no 7, Nicolás autorizado a pista no 0, vento no 3-0, grau 089. Eu vou colocar aqui no 0, 0. Solo Salvador, gol 097. Estou seguindo a descida, você não é 6-3-4? Salvador, gol 097. 1-0. Ali mantém 1-0, 6-9. Salvador, gol 2-0-9-7. 1-0-9-7. 1-0-9-7, autorizado táxi via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09, gol 1-0-9-7. Friday, QD. 2-4-4-6-2, chame a final. E 1-9-8. 9-8, boa. Salvador, Romeu Alfa Índia, 15, mantém, 1-2-5. Quem para o controle? Romeu Alfa Índia, 15, mantém, 1-2-5. É controle, Salvador, 1-9-3-5. 1-9-3-5. Controle, voo 207, passando 1500 pés. Autorizar a táxi até o ponto de espera, e ainda não posso esperar a torre. 1-8-195, ajuste altímetro 1-0-5. 1-0-5, Índia, ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Obrigado, 1-8-2-4. Chame agora sinal Salvador, frequência 1098. Salvador 1098, azul 2715. 1020 grau 079. Falagem autorizada, J.S. São 06. 4065 da azul, autorizado, chame táxi, azul 4065. Autorizado, sanitário. Salvador, boa tarde, gol 1884, ponto espera 1-0, pronto. Gol 1884, autorizado a alinhar e manter, está no 0. Alinha e mantém, 1-0, gol 1884. Gente, o Oscar Lima 3, vetoração, procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 320, limitado pela radial 350 do BR Salvador. Da 320, limitado pela radial 350 de Salvador, Oscar Lima X-Ray, para descida, o Oscar Lima X-Ray. Gente, desça para 4000 pés, Lima, Oscar Lima X-Ray, ajuste no 0, 1 no 5. 4000 com 1015, Oscar Lima X-Ray. Gol 1659, decolado 1-0, controle Salvador 1-9-3-5. 1-9-3, gol 1659. 1-9-3-5. 1-9-3-5, no 6-5-4. Passaria 2-2-31, na 12, o pushback acionamento. Passaria 2-2-3-1, na remoto no 2 do Pátio 1, autorizado, chame táxi. E aí, sem problemas. 6-5-9, contato radar, topo nível 360, Bifio Dael. 360, na Dael, no 6-5-9. Controle Salvador, o Bravo Serra Serra, está agora na vertical de busca de vida, já desloca o campo. Bravo Serra Serra, chame agora a torre, 11895, Bravo Serra Serra. 1895, Bravo Serra Serra. Gente, restrito 3.000 pés, 2.0 milhas, voo 984. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Voo no 884, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 089. Gente, autorizado decolagem 10, voo 9.84. Bravo Delta, Sul 9658, ILS 63, runway 10. Papa Romeo, Bravo Serra Serra, mantenha-se na linha do litoral, curva à direita, 360. Fique afastado da decolagem da pista 10 e da final da pista 10. Já está curvando, senhora, vai manter o setor aqui de buraquinho até autorizado. Afirmo, ciente, mantenha-se entre a final da pista 17 e a linha do litoral. Afirmativo, senhora. Azul 9658. Continua o approach, vai falar em inglês. Roger, continue approach, Azul 9658. Bravo, curva à esquerda, proa 280, Lógica Lima Bravo. Escutou o Bravo Serra Serra? Escuta. Serra Serra 2. O Bravo Serra Serra tem a intenção de pousar no pátio 3 só para desembarque de passageiro, caso negativo, pátio 4. Gente, mantenha-se no setor, sequenciamento para pistão na zero, negativo cruzamento da pista. Afirmativo, está mantendo o setor, senhora. O Bravo Serra Serra. Firme? Está mantendo o setor, o Bravo Serra Serra. Azul 9658, clear to land, runway 10. 120 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Azul 9658. Uno 884, decolada do Uno 1. Mantém a restrição 3.000 pés, até 2.0 milhas de Salvador, controle Salvador, Uno 1935. 1935, 3.000 pés de restrição, o Uno 884. VLS 4462. Azul 4462, número 2, agora de pista livre. 4462. 3.000 pés, informa o tráfego, posição de 11 horas, 14 milhas, rumo oeste, mantendo 4.000 pés. A nave é um Bravo, Eco 9 Lima. Positivo, segue o perfil da saída Fuca? Positivo, saída Fuca, mantendo 3.000 pés. Fuca, mantendo 3.000 pés, gol 984. O 2017, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 351, 3325. Para o táxi, passarelo 2231, 63 a bordo, 5:20 autonomia, alterna Brasília. Autorizar táxi até o ponto de espera, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera todo. 118.195, ajude altímetro 0.05. 1015, no ponto de espera 2895, graça 1, boa tarde, 2231. 1 Nordeste, mantendo 3.000 pés, é o nave Boeing 737. Jack Gray. 3172 da TAN, chama em final, frequência 1198. 1198, boa, obrigado. Vou no 884, vou direto Puca. Puca, vou no 884. Azul 4065, mantenha a ponte de espera. Azul 9658. On the ground at 12. Target the next X-ray, accept the Foxtrot. Ground 121, let's move on. Roger, run right turn on Fox, 121, decimal minor, Azul 9658. Azul Niner 658, ground 121, that's my Niner. Roger, 121 Niner, Azul Niner 658, thanks. Romeu, Alfa India, controle. Escuta, Brasília. A 63 milhas no sudoeste de Salvador, mantém o nível 125, chame agora controle Leal, frequência 1201, serviço radar terminado. 01, 06, 26, modifique o transponder para 5464. Bravo, chama agora a torre, 11895, Lima Kilo Bravo, bom voo. 8995, boa tarde, obrigado. Voo 1884, suba para o nível 230, tráfego superado. Nível 230, gol 1884. Romba 24, controle. Virginia, Romba 26, 64 milha Nordeste, Salvador, mantenha o nível 090, serviço será terminado. Chame controle Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Contato 6327, prossiga para puxa. No momento, para, primeiro para autorização ideal. Contato 6327, confirma, ainda não copiou com o Salo? Negativo. Gente, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Lima, via UP November 857, nível de voo 380. Decola da pistona 0, curva direita, saída da Euleda, Irume, transponder 5561, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Autorizou 63, Oxané 6327, é o para Ilhéus, ok? Ah, sim, Oxané 6327 para Ilhéus, aguarde. Airbus da aviança agora, curta final da pista 1-0. Aproxime-se da pista aguardando autorização para o cruzamento. Vai aproximar aguardando autorização, está visual com o mesmo, o Bravo Serra Serra. Regressão na final da 17, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, mantenha-se no setor 360 pela esquerda. Confirmada a altitude? Confirme o nível solicitado, o Xanemia 327. 220. 220, aguarde. Chanel 63, 1-4, solo 1-5, libere o próximo direito, controle solo 2-1-1. 1-1, Chanel 63, 1-4. Tira a sequência de pouso pro Lima Kilo Bravo, cara. Lima Kilo Bravo, sequenciamento para a pista 1-0 de mais duas aeronaves. Essa próxima já está na final da 1-0? Papa Romeu Bravo Serra Serra, mantenha o setor e aguarde o cruzamento. Vai manter o setor, o Bravo Serra Serra. Azul, Cojão, 27-15. Polo autorizado, pista 1-0. Pelo com 130 graus, 07 mais. Pouso autorizado, azul 2715. Papa Tango, Lima, Kilo Bravo, novo 360, curva pela esquerda. O tráfego já ultrapassou o marcador externo e o próximo já está a 5 milhas de distância. Do primeiro, já está em Duna. A próxima curva pode ser pela direita? Curva pela direita, desde que não interfira com a final da 1-0. Ok, vai ser pela direita. 1-4, vai heading caixa pego. And the... Paripe, after, rotatory. Report the runway 17 inside. Runway 1014. Solo azul 9650. Confirme? 9658 está azul, está ingressando no gate 10. Alguém mandou chamar um 234? Afirmo. 12340. É, chamamos, ninguém atendeu, vou chamar de novo. Tráfico Salvador, boa tarde, papapá, ele mandou informação de ar. Confirme quem chamou o Salo? Papapá, Lima, Delta, Luiz, na Aerostar, para autorização São Paulo. Aguarde cópia, papapá, Lima, Delta, Luiz. Qual que é a saída para São Paulo, senhora, por gentileza? Da Euleda Motiva. Confirme? Da Euleda Motiva. Da Euleda Motiva. Afirma. Quem decolando a 97. Ok. Descei o Lima aqui no Bravo, prossegue sua voz? Negativo, mantenha-se no setor, aguardando, mais um minuto eu trago. Presta atenção. Fala, nego. Solo 2-0, próxima direita, controle de solo 2-1-1. Você vai na próxima direita, chamará 1-2-1, 9 ou 2-7, 1-5. Pronto, Salvador, boa tarde, eu estou 3-8-3-5, quem é que dá informação que é? Boa tarde, 3835, ação de identificação, dessa vez chegada a Bonf para o nível 050, ajuste no 014. Para o 050, no 014, ação 3835. 3835, correção, dessa restrito para o nível 190. 190, restrito, ação 3835, está sempre o prazo. Controle Salvador, boa tarde, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, controle Salvador de Papapá e Papapá Sierra. Papapá é com Papapá Sierra. A sua identificação dessa via chegada a Bonf para nível 050. E ajuste no 04. Via chegada a Bonf para 040, convite. 050 é com Papapá Sierra. 050 é com Papapá Sierra. A sua identificação é com Papapá Sierra. O 3235. 3235, está cruzando o visual com o braço. 3235, desce até 190, aguarde. 190, 3235. Controle de Salvador, mundo 620, boa tarde. Obrigado. A sua identificação, desce a via chegada na área para nível 050, ajuste no 04. Seguir 050, gol. Oscar Lima X-Ray 2, Salvador. Passando externo, bastante checado, Oscar Lima X-Ray. Confirme a pista que pousa, pistão no 0 ou pistão no 7? A intenção é pista 10, só que arremetida para pouso na 17, eu vou de cheque. Ciente, Oscar Lima X-Ray, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Ciente, X-Ray. Tá 3172, solo 23, próxima direita, controle solo 211. 219, 3172. Perdão, 219. Salvador, Oscar Lima X-Ray, após a remetida, curve à direita, ingresse na linha do litoral, prossiga até o farol de Itapuã. Ciente, após direita, mantém a linha do litoral até o farol de Itapuã, o Oscar Lima. Oscar Lima X-Ray, reautorizado, após o toque remete, mantém a proa e curva à esquerda, proa de Lauro de Freitas a 1.000 pés. Então, esquerda, proa de Lauro de Freitas, 1.000 pés, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, toque arremetida, pistão no 0 autorizado, vento 120 graus, 089. Autorizado, toque arremetida, X-Ray. Salvador Lima, Quilo Bravo, chame finalizado, pistão no 7. Vai chamar. Bravo, Sierra, Sierra. Tráfego agora na curta da pistão no 0, com a intenção do tráfego é tocar arremeter. Após a passagem do mesmo, eu autorizo o cruzamento sobre a cabeceira 1-0, evitando o sobrevoo do aeronave no solo para o pátio 3. Afirmativo. Após a passagem do mesmo, eu aguardo a autorização. O Bravo Sierra Sierra. Papatango Lima, Quilo Bravo, informação de tráfego. Robson 66, à esquerda da final da pista 1-7, a 500 pés. Okay. Portugal 021 Alpha, descend to sat level 060 via Bolt Arrival. QNH 1014. QNH 060 via Bolt Arrival of QNH 1014, Gal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, descend restrict sat level 190. Ok, Torre agora em 118.95, pressionamento, táxi, decolagem, informa o POB com a mim. Ajuste o altímetro na 0.4. Vamos chamar o presidente da torre, pressionamento de táxi? Sim. Bom trabalho. Para ingresso, Juliette, TAN 3172. Qual é a posição, TAN 3172? Mantendo posição, 3172. 1966, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3172. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Kilo Golf, Vila 3110. Nível de voo 370. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Zipar, transponder 5021, no controle Salvador, operando a frequência 119.35. Poderia confirmar o transponder, por favor? 5021. Gente, autorizado o Campina 5, nível de voo 370, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Pulca, Zipar, aerovista atendendo 10, transponder 5021, e controle de saída 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, contra ambos de quatro. Cotejamento correto, chame pro na posição 02. Chama na boa no 900. Então, o Echo Delta Fox, contact Tower on frequency 118.95. 18.95, vem ver. Salvador, acesse 3804. Então, 3804, acione a identificação, desça a ver chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 014. Salvador, boa tarde, então 3155, formação Sierra, Guarulhos, meu 320. Então, 3155, tango a informação em curso, aguarde cópia. Now descend 21,000 flying rotatória, aéreo Delta Fox. 360 over rotatória. Alright, 360 over rotatória, 1,000, aéreo Delta Fox. Azul Contero 65, decolado 22, controle Salvador 1,1935. 1935, boa tarde. I pass to go descend at level 150. Azul 2719, sua identificação. Identificou, temos a informação Tango. Delta Fox Dodge clear, final runway 17. Direct final 17, na Delta Fox. Passa área 2231, após decolagem, manter restrito 3 mil pés até 2.0 milhas de Salvador. Decolagem autorizada, pistão a zero, vento no 30 graus, 099. Então após decolagem, pistão 3000, no perfil ou mantém a proa, 2231? No perfil. 3000 no perfil, 2231. 4, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Prontifico autorizado, Salvador Guarulhos, 3220, cumprindo a Daniel Lita Mosca, decolando a 10, curva na direita. São Pedro 10, Piraí, DCT1 baixo. Transponder 5014 e o controle Salvador.